andrecidismoral.com.br. Alô, meu mentira, que você tem Ronaldo, vem lá no Vale. Já são gravações, gravando o Raquel Viana. Olha o repertório novo aí. Eu morei um tempo no fundo do poço, só Deus sabe do meu sufoco, o que perdi pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco, não fiz besteira, foi por pouco, reinventei sem você. Só que apaixonado não pensa, amar por dois é doença. Estou feito dobrado, desgosto ao quadrado, não vou pensar. Teve tanto tempo pra se arrepender, você vem com esse papo de saudade sua, e continua. Levei tanto tempo pra me procurar, chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que você faz com essa saudade sua, e continua. Olha o caminhão de ferro, a reta do bote, longe CD. Só que apaixonado não pensa, amar por dois é doença. Estou bem dobrado, desgosto ao quadrado, não vou pensar. Teve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora esqueci você. Você vem com esse papo de saudade sua, vem continuar. Paredão dos manos, vai assim de pressões, RG7 CDs. André Civis, o mural de Ibicoara.